envolvendo comigo. Sem saber que vai tá o tempo todo correndo perigo. Posso estar aí pegando fogo e te amando. Se ele me ligar, largo tudo e vou voando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado. Posso estar aí pegando fogo e te amando. Se ele me ligar, largo tudo e vou voando. Eu não quero te ver chorar. Por isso não espere o que eu não posso dar. Se tá preparada pra enxugar meu choro, quando eu souber que ele dormiu com outra, me ajuda. Tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Se tá preparado pra enxugar meu choro, se sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo. Posso estar aí pegando fogo e te amando. Se ele me ligar, largo tudo e vou voando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado. Posso estar aí pegando fogo e te amando. Se ele me ligar, largo tudo e vou voando. Eu não quero te ver chorar. Jerimobo vai cantar. Se tá preparado pra enxugar meu choro, me ajuda. Tira aquele trenzão. É o quê? Marcelinho CDs, é você, meu filho. Eu pensei que fosse foto, Marcelinho. É isso mesmo, né? Me ajuda, faz bem feito. Tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Me segura na cama, porque no coração não tem jeito. Me segura na cama, porque no coração não tem jeito.